Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 10 de junho, em discussão única, o projeto de lei 3009 de 2014. Ele dispõe sobre a criação do programa de incentivo à produção de cervejas e chopes artesanais. Não serão contemplados, no entanto, o contribuinte que estiver em débito com a Fazenda Estadual. Assinam a proposta os deputados Luiz Martins, do PDT, André Correia, do PSD e Bernardo Rossi, do PMDB. Segundo Martins, o consumo de cerveja artesanal tem crescido cerca de 20% ao ano, gerando mais emprego que as cervejarias de grande porte. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.